balão caía, toda maçã nascia, o dono do bosque nem via. Do lado de lá, tanta aventura eu a espreitar, na noite escura dedilhar essa modinha. A felicidade morava tão vizinha que de tolo até pensei que fosse minha. Junto a mim morava minha amada, com olhos claros como o dia. Lá o meu olhar vivia de sonho e fantasia, dona dos olhos nem via. Do lado de lá, tanta aventura eu a esperar, pela ternura que a enganar nunca me vinha. Eu andava pobre, tão pobre de carinho, que de tolo até pensei que fosses minha. Modinha que ditou, até pensei que fosse minha.